Segundo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. Nós começamos ontem à noite falando a respeito da recompensa da honra e mostramos que essa atitude de honra, ela sempre vai promover, vai produzir uma recompensa de Deus nas nossas vidas. Hoje pela manhã nós entramos numa linha importante sobre honrar a Deus, especificamente honrar a Deus com os nossos bens. E eu sinto de continuar mexendo um pouco ainda nesse assunto, mas eu quero falar não só da atitude de honra, com a abordagem que nós fizemos de manhã, eu quero falar, né, sobre a linguagem que essa atitude interior, o como essa linguagem deve ser declarada, expressada. Eu estava num evento em Porto Alegre antes de vir para cá, e um irmão deu uma palavra muito interessante na hora das ofertas, antes de eu pregar, e ele falou da diferença entre fidelidade e generosidade. Eu falei: irmãos, se eu começar a me vangloriar para os amigos que eu sou um marido fiel à minha esposa, ele disse, eu não tenho motivo nenhum de querer me vangloriar disso. Ele diz, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Eu fiz uma promessa a ela, eu fiz um voto com Deus, diante de Deus, a respeito de ser fiel. E ele diz, quando mantenho minha fidelidade, eu estou apenas cumprindo a minha obrigação. Ele diz, tem muitos crentes que são fiéis na contribuição, até mesmo no seu dízimo, em tudo aquilo que fazem. Mas ele falou como Deus ia ensinando a ele algo a respeito da generosidade. Então ele diz, ser fiel, né, é mais do que a obrigação. Mas ele disse, se ele conseguisse passar uma hora dessas numa Gaister, por exemplo, e comprar um colarzinho daqueles para sua esposa, né, ele estaria manifestando generosidade. É lógico, querido, que a fidelidade não vai entristecer a esposa nenhuma, né? Nunca a fidelidade de um marido vai entristecê-lo. Mas como isso não parte de obrigação, talvez também não provoque muita reação. E ele começou a falar um pouco a respeito do que generosidade num ambiente de fidelidade pode expressar. E eu realmente fiquei assim, muito tocado, pensando, processando algumas coisas que tem a ver com aquilo que nós falamos de manhã, querido, sobre um coração que tem prazer em fazer algo para Deus, que não faz apenas porque é obrigado a fazer. Aliás, eu acredito que Deus espera de nós que a gente, né, possa ir além da obrigação. Jesus disse que o servo, né, que fez o que tinha que fazer é um servo inútil, né? Eu acredito que Jesus não estava apenas falando da relação, né, entre patrão e empregado, trazendo isso para os nossos dias. Eu acredito, obviamente, né, que se não houver hoje proatividade, iniciativa, a pessoa vai morrer no mercado de trabalho. Mas eu creio que Jesus estava falando do que Deus, como Senhor, esperava dos seus servos, de nós. Ele espera de mim e de você mais do que obrigação. Na Bíblia nós vamos ver, por exemplo, algumas leis a respeito dos votos. É interessante, o livro de Levítico inteiro é um livro só sobre obrigações. Mas no último capítulo Deus entra no assunto dos votos, que era aquilo que as pessoas fariam, não porque eram obrigadas, mas porque queriam. Existe algo, querido, dentro dessa linha que nós precisamos crescer, entender, amadurecer. E eu quero mexer um pouco dentro dessa questão. Em 2 Coríntios, portanto, no capítulo 9, se você estiver sem Bíblia, pega carona aí com alguém que estiver com a Bíblia aberta. No versículo 5, Paulo diz assim, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Você pode repetir isso comigo? Diga, expressão de generosidade e não de avareza. Faz a melhor cara de crente que você puder para o irmão ao lado, fala para ele, expressão de generosidade e não de avareza. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa frase de Paulo, expressão de generosidade, mas antes disso vamos ler o versículo 6 e 7. Ele diz, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Hoje pela manhã nós falamos a respeito, querido, da importância de que possamos ter o coração correto, porque o coração com que ofertamos é que faz toda a diferença. Essa questão, querido, de, né, honrar o Senhor com os nossos bens, de não apenas contribuir, né? Eu gosto dessa visão de cultuar, de adorar, de ofertar ao Senhor. Ela nasce no coração. Tanto que Deus diz, cada um contribua conforme propôs no seu coração. O coração é o lugar da origem daquilo que nós vamos fazer. No entanto, o que nós precisamos entender é que nós precisamos ter o coração correto ao fazermos isso. E nós precisamos até mesmo entender, querido, o nível de influência que vai existir sobre o meu e o seu coração. Por exemplo, em Atos, no capítulo 5, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro se coloca diante de Ananias, e a pergunta de Pedro para Ananias é: por que você mentiu ao Espírito Santo? O ponto-chave do que acontece ali em Atos 5 é: olha, Ananias, essa oferta não foi nenhum de nós que te pediu, não foi homem algum que solicitou isso de você. Quem colocou no seu coração fazer isso foi o Espírito Santo. Então, ao mentir sobre o assunto, você está mentindo ao Espírito Santo. Agora, não apenas o Espírito Santo teve acesso ao coração de Ananias. No mesmo versículo, Pedro pergunta: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então, eu quero que você pense comigo, querido, na importância desse assunto. Eu falei pela manhã que no reino espiritual, querido, a adoração com os bens tem um peso, tem uma força que a gente ainda não conseguiu mensurar. Mas vamos pensar o seguinte: Deus e o diabo disputando o coração de Ananias. O Espírito Santo e o diabo disputando um lugar de influência no coração de Ananias na hora da oferta. Você vai me dizer que a oferta não é importante? Você nunca vai ver na rua duas pessoas brigando por um pedaço de pau, por um galho de árvore. Mas pelo que tem valor, querido, as pessoas disputam, as pessoas lutam. E Deus e o diabo não estão disputando o coração do homem nessa hora, querido, se esse assunto não fosse importante. Tem gente que não consegue ver como algo espiritual essa questão, né, das ofertas. Mas eu acredito, querido, que isso é mais espiritual do que a gente consegue imaginar. Quando Jesus vai ao templo, Marcos capítulo 12, diz que ele se assentou diante do gasofilácio para observar como as pessoas iriam contribuir. Não me espantaria, querido, se alguém tivesse hoje seus olhos espirituais abertos numa reunião e dissesse que o momento em que viu o Senhor Jesus no culto foi na hora da oferta, olhando não o quanto, olhando o como as pessoas contribuem. Porque, querido, isso tem, de fato, um peso, tem uma relevância. Em Atos, no capítulo 10, quando o anjo de Deus aparece para Cornélio, ele diz assim: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Às vezes a gente tem que ficar encorajando, desafiando os irmãos a todos os níveis de contribuição, seja o dízimo, as ofertas, né? Seja o que hoje a gente já não usa tanto a linguagem, né, esmola, até porque para alguns está distorcido, mas mesmo que for a ação social, que ele dizer, vamos trazer alimento. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender que isso é parte de um culto a Deus, que isso é algo espiritual e que chama a atenção de Deus. O anjo diz para Cornélio: tuas orações subiram para a memória diante de Deus. Isso para a gente é fácil entender. Eu oro, isso chama a atenção de Deus em meu favor. Mas a Bíblia diz que as esmolas subiram também junto com as orações, porque elas são espirituais. Agora, quando nós entendemos, querido, não só a importância do assunto, mas o coração que nós devemos ter em relação a isso, um coração que queira honrar o Senhor, um coração que de fato se alegre, se regozije, eu acredito que ajuda muito eu e você a entendermos, querido, que nossas ofertas, elas têm uma linguagem. Nossas ofertas, elas falam. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, quando se refere a Caim, diz que a oferta de Abel, perdão, quando, né, se refere a essa primeira oferta, diz que a oferta de Abel, o sacrifício de Abel, ainda fala. Isso significa que as nossas ofertas, elas falam. Elas têm uma linguagem. Então, aqui Paulo está dizendo nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios 9, 5, né? Ele diz: eu espero que a oferta de vocês seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Porque cada vez que eu e você, querido, contribuímos, nossa oferta, ela está expressando, ela está falando alguma coisa. Então, ele diz: eu espero que fale generosidade. Porque a oferta de alguns, o que ela fala, é avareza. A nossa oferta, querido, ela pode expressar honra ou desonra. A nossa oferta, ela pode expressar alegria. E a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria, mas a oferta de uns expressa tristeza. E há sempre uma linguagem, né? Há sempre uma declaração, há sempre uma expressão de algo por trás da nossa contribuição. É por isso que nós temos que entender o coração. Eu acho que essa questão, quando a Bíblia diz Deus ama o que dá com alegria, está falando do prazer que Deus tem. Não quer dizer que Deus só ama essas pessoas. Nós sabemos que Deus ama a todos. Mas eu acredito, querido, que existe algo que deixa o coração do Pai contente. Abra sua Bíblia comigo em 1 de João. 1 Epístola de João, no capítulo 3. Isso, como pai, me deixa muito contente. Mas depois eu conto minha história como uma ilustração. Não é a minha história que vai fazer a doutrina. Então, a palavra de Deus diz, 1 de João 3, lê comigo do versículo 16 até o 18. A Bíblia diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo, e vira seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Querido, o que João está falando aqui é muito forte. Ele diz, nisto conhecemos o amor. Como? Na entrega de vida que Jesus manifestou por nós. Foi assim que Deus mostrou o amor dele. Agora, Deus quer que eu e você mostremos amor, querido, de forma parecida com a dele. Então, nós também temos que dar a vida pelos irmãos, não no sentido de redenção, como a de Jesus, mas de entrega. Então, a Bíblia diz, um irmão vê o outro passando necessidade, fecha o coração, como é que vai dizer que está nele o amor de Deus? Porque o exemplo que Deus deu de amor, querido, foi um amor sacrificial, um amor de entrega. E Deus está dizendo que nós devemos agir parecidos com ele. Deus espera que os seus filhos sejam parecidos com ele. Você pode dizer amém? Amém. Me agrada a ideia de que meus filhos ainda... né, que cientes da minha limitação me tenham como modelo. Eu como pai fico feliz com isso. Um dia desse minha filha tocou na conversa de casamento e eu fiquei quase doido, né? E ela falou, pai, quando eu casar eu quero que você entre vestido de branco. Eu falei, pô, para com essa conversa, minha filha, né? Ela agora vai fazer 11 anos, eu falei, você não tem nem idade para ficar pensando em casamento ainda, né? Você não sabe nada disso. Ela falou, pai, já até sei o tipo de marido que eu quero. E eu, agindo de forma tola, em vez de ouvir primeiro a conversa dela, já dei o estrilo primeiro. Falei, sabe coisa nenhuma, você é uma criança, ela tem idade para conhecer isso, para saber o tipo de marido. Ela ficou quieta, olhando. Minha esposa, muito sábia, disse, qual é o tipo de marido que você acredita que deve ter, minha filha? Aí diz, alguém que nem o pai. Nesse momento, já tinha acabado com a escolha dela. Aí disse, papai, eu quero alguém que me trate que nem você trata a mamãe. Aí eu, todo sem graça, já tinha me precipitado. Falei, difícil vai ser achar um desses, né? Aí, tentando manter a pose. Mas ela me quebrou rapidinho, querido. Porque que pai não se agrada a ideia de saber que os filhos estão olhando e dizendo, eu vejo aí um modelo, eu quero algo parecido, né? Um dia desses, Israel olhou para mim e falou, pai, eu tenho tanto orgulho do homem de Deus que você é. Quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus que nem você. Eu quero pregar a palavra como você, eu quero mover nos dons do Espírito, eu quero servir as pessoas como você. A gente fica assim, rindo à toa, né? Vai de uma orelha na outra. Porque o prazer de um pai, querido, é quando percebe que os filhos estão enxergando algo a ponto de dizer, eu quero reproduzir. E eu quero te dizer, querido, que o prazer, a alegria do coração de Deus, quando ele fala do assunto de generosidade, não é apenas que a gente manifeste generosidade porque isso vai ser bom para a obra dele na terra. Deus não está olhando com essa mentalidade. O que Deus quer, querido, é filhos que pareçam-se com ele, porque Deus é um Deus generoso. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, Tiago, ele começa falando de sabedoria. Diz, tem algum de vós falta de sabedoria? Lá no capítulo 1. Peça a Deus que a todos dá, né, liberalmente. Depois ele começa a colocar dentro do pacote não só a questão de sabedoria, peça com fé, não duvidando, porque quem duvida não vai receber do Senhor coisa alguma. Ele falou, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Essa é a forma de Deus dar. Querido, é impressionante quando você olha as declarações da Bíblia sobre Deus. Elas não focam só um Deus generoso, liberal, mas elas focam um Deus que relaciona essa atitude com amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. E quando você começa a olhar para o que a palavra de Deus ensina, você começa a entender por que Deus espera que eu e você também sejamos generosos. Por que Ele tem tanta alegria, tanto prazer quando nós conseguimos nos mover à semelhança dEle também em generosidade. Eu acredito, querido, que o coração com que ofertamos faz toda a diferença. Eu falei bastante sobre isso de manhã e eu quero avançar um pouco falando dessa expressão de generosidade com algo que tem me ajudado muito, querido, muito realmente. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, graças a Deus. Eu tive um pai só, né? Diferente de muita gente hoje em dia, a coisa está tão bagunçada aí. Mas esse um pai só que eu tive, esse único pai, às vezes ele tinha comportamentos muito diferentes. Por exemplo, quando eu trazia um boletim com notas boas na escola, ele obviamente iria me elogiar, me encorajar, né, demonstrar uma atitude completamente diferente de quando, por exemplo, um vizinho vinha reclamar de alguma coisa que a gente aprontou no bairro quando criança. Agora, essa atitude diferente, meu pai, de um momento e do outro, eu, por exemplo, nunca apanhei por tirar nota boa na escola, né, mas também nunca fui, né, elogiado por meu pai por ter feito alguma coisa errada. Agora, esses dois pais tão diferentes, o que elogiava o boletim daquele que me corrigia a hora que eu tinha feito algo errado, na verdade, querido, não eram dois pais, eram duas atitudes que foram provocadas pelo meu próprio comportamento. Interessante, quando você olha para Deus, a Bíblia diz em Romanos 11, 22, a respeito da bondade de Deus e da severidade de Deus. Se você me perguntar, Deus é bondoso ou Deus é severo? Né? Eu digo os dois. Agora, você vai descobrir a bondade ou a severidade dependendo da sua atitude, porque a sua atitude que determina qual é a revelação de Deus que você vai ter. Você pode dizer amém? Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos entender por que expressar a generosidade é tão importante. Se a minha atitude determina a revelação de Deus que eu tenho, eu preciso entender, querido, o que um coração de generosidade vai me levar a descobrir, a experimentar como revelação a respeito de Deus. No Salmo 18, no verso 25 e 26, a palavra de Deus faz uma afirmação importante dentro dessa visão de que a nossa atitude determina a revelação de Deus. Se você puder, for rápido de endereço, abra lá comigo. Salmo 18, 25 e 26. A Bíblia diz assim: para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. A palavra te mostras é te revelas. Mas com o perverso, inflexível. Irmãos, algo interessante que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que quem tem essa atitude de benignidade, Deus vai se revelar para ele benigno. Para com o puro, Deus se revela puro. Para com o íntegro, Deus se revela íntegro. Outra tradução diz perfeito. Agora, para com o perverso, Deus não se revela perverso. Porque não existe perversidade em Deus. Então Deus se mostra contrário. Deus o resiste. No momento em que ele não tem algo do seu caráter, dos seus atributos para revelar, ele resiste essa pessoa que tem uma atitude diferente. Querido, se você segue a linha de pensamento, e ela não cabe só nesse versículo, isso é muito reforçado na Bíblia, eu quero te dizer o seguinte: para com o generoso, Deus se mostra generoso. É por isso que Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Jesus disse: generosamente vos darão. O que está em questão, querido, é generosidade. A sua generosidade ao dar vai provocar na sua própria vida uma revelação da generosidade de Deus e do que Ele pode fazer por você. Então, quando Deus está dizendo que quer que sejamos generosos, querido, Ele não está pensando no resultado prático, financeiro, né? No que isso vai provocar. Quando nós falamos hoje de cedo da oferta daquela viúva pobre, meu irmão, isso em termos práticos não produziu nada. A oferta dos ricos, que davam muito, é que se você pensar em termos de orçamento, se você olhar do ponto de vista, né, empreendedor, administrativo, isso teria feito diferença. Mas não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando um coração que tenha prazer de fazer algo por Ele, de manifestar algo por Ele. E é para essas pessoas, querido, que essa revelação da generosidade de Deus virá. Você concorda comigo que Deus se revelou na Bíblia como sendo Jeová Jirê, o Deus da provisão? Amém? E eu fico às vezes aborrecido quando aplicam provisão só no sentido material. A provisão de Deus, querido, ela é ampla, ela é completa, né? A revelação da provisão de Deus começou com o entendimento de salvação e ela pode também se aplicar a outras coisas. Agora, vamos perguntar, quem foi na Bíblia que teve a revelação de Deus como Jeová Jirê? Abraão, não foi? Quando foi que Abraão teve essa revelação? Quando ele está indo entregar, querido, o que ele tem de melhor para Deus. Porque a sua atitude é que determina a revelação de Deus que você tem. Tem muito crente, querido, que ele não experimenta na sua vida milagres de ordem material e financeira. Outro dia um irmão falou, não, pastor, eu também nem preciso. Deus tem me suprido através do meu próprio trabalho. Querido, eu quero te dizer que Deus quer mostrar na sua vida algo mais do que só aquilo que você pode fazer sozinho. Deus diz para a nação de Israel, quando vocês entrarem em Canaã e começarem a prosperar ali dentro, não diga que foi o meu braço que proporcionou essas coisas. O Senhor diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá o poder de adquirir riquezas. Querido, Deus quer fazer algo na sua vida muito maior do que aquilo que você pode alcançar sozinho. Eu creio que nós precisamos aprender a edificar com a bênção de Deus. Você pode dizer amém? A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz, inútil vos será levantar cedo, deitar tarde, comer o pão de dores. A Bíblia diz, porque aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. O que Deus quer fazer na sua vida, querido, vá além do seu trabalho, vá além da sua produção. Ele quer te levar, é lógico que nós temos a obrigação de trabalhar, mas Deus quer nos levar a um lugar, querido, além disso. Ele quer se manifestar nas nossas vidas. E eu particularmente, querido, eu sou fascinado pelos milagres de provisão. Não sei se porque desde bem cedo nós não só provamos isso em casa, no ministério do meu pai. Não sei se foi por causa das histórias que a gente ouvia dos missionários no campo, dependendo de Deus. Mas penso no negócio, querido, que me deixa, né, aleluiado, empolgado, são os milagres de provisão. E eu não estou falando de riqueza, querido. Eu tenho um amigo, ele foi missionário em Angola por 8 anos. Hoje Angola está vivendo um boom financeiro, um momento muito bom. Mas esse meu amigo estava lá no auge da guerra civil, lá daquele problema da UNITA. Ele foi trabalhar, querido, num lugar onde não tinha nem água, né? Esgoto, água tratada, nada disso, não tinha luz. Ele parou de contar as crises de malária dele na de número 40. Falou, pastor, na de 40 eu decidi, não conto mais. Então, não estou falando de alguém, querido, que foi atrás de luxo, que está buscando isso. Mas ele me contou a experiência um dia, eu fiquei empolgadíssimo. Ele falou, teve uma ocasião que nós fizemos uma parceria entre algumas ONGs e também a ONU. E ele disse, cada um entrou com uma coisa. Ele falou, nossa agência missionária entrou com a mão de obra. Uma outra ONG entrou com os alimentos. Eu acho que foi a ONU que forneceu um carro. E eles tinham que ir a um determinado lugar, um campo, né, de refugiados, não tenho certeza, para levar alimento. E eles aproveitavam a oportunidade de distribuir alimento para pregar o evangelho. Então ele disse, cara, nós chegamos lá. Aquele povo esfomeado, aquela comida foi desaparecendo depressa. Ele diz, no final das contas, tudo que a gente tinha para comer era farinha de milho. Né? Em Moçambique chamam chima, não me lembro em Angola o nome, acho que é fuba, é tipo o nosso fubá. Eu fui pastor, só que depois de uma semana comendo só farinha de milho, ele falou, chegou uma hora, nem sal a gente tinha mais. Ele falou, só aquilo, sem tempero, sem molho, sem acompanhamento, sem condimento. Ele falou, chegou uma hora, intestino, todo mundo já estava ressecando. Ele falou, e nós entramos os missionários numa cabana dessas de sapé, esqueci o nome que eles dão lá. Ele diz, nós botamos o joelho no chão, os três, e começamos a dizer, Senhor Jesus, muito obrigado pelo fuba. É melhor ter o fuba do que nada. A gente tem tido alimento. Mas, Senhor, se possível, manda uma carnezinha. Aqueles três começaram a dizer, não dá mais. É verdade, Senhor, verdade. E, de repente, eles começaram a se empolgar naquela oração. Senhor, por favor, manda a carne, manda a carne, manda a carne. E aquilo foi pegando fogo, o coração deles, avivando. Aquele missionário, é meu amigo, é um pastor ligado conosco ainda até hoje. Ele falou, Senhor, diante de Deus, até que eu consiga te apresentar os missionários que estavam comigo. Ele falou, te digo isso diante de Deus. Ele falou, você sabe como é aquele telhado de sapé? Aquele sapé é tão entrelaçado que o pouco de chuva quando cai não passa. Ele falou, então não me pergunte como isso aconteceu, que eu não sei explicar. Mas ele diz, de repente desce do alto uma rola kamikaze. né? Ele falou, é maior do que a rolinha aqui no Brasil, é pelo menos o tamanho da pomba. Ele diz, desce aquela rola kamikaze. Ele diz, e atravessa aquele telhado de sapé e cai abobalhada no meio da roda de oração. Ele diz, um dos missionários passou a mão numa panela e já deu na cabeça da bichinha. Ô, glória, tá! Já, né, resolveu. Eles olharam, diz que deram uma medida na bichinha e disse, ô, manda mais, nós estamos em três, manda mais. Eles continuaram orando. Veio a segunda e veio a terceira. Eu perguntei para ele, e aí, vocês dividiram com os outros? Ele falou, pastor, só tinha três orando. Deus mandou três, nós entendemos que isso era só para quem ora. Né? Sabe, querido, eu não sei você. Eu fico empolgado de ouvir uma coisa dessa. Né? Eu fico empolgado de ouvir algo. Nós não estamos falando de riqueza, de luxo, querido, mas de você entrar no lugar da dependência de Deus, de ver o que Deus pode fazer por você, de ouvir uma declaração do amor, do cuidado de Deus, do favor do Senhor, né, em prol de você. E nós precisamos entrar nesse lugar. Agora, tem crentes, querido, que eles vivem cegos para a revelação desse Deus de provisão. Eles não conseguem entender o que Deus pode fazer por eles. Eles não conseguem experimentar, parece que quase nenhum tipo de milagre, de ordem material, financeira, quando falamos do cunho de provisão. E diferente de Abraão, que teve a revelação do Jeová Jireh, porque está indo, querido, se aquilo não é generosidade, e disposto a entregar o que tem de melhor, me diga o que é. Porque a sua atitude de generosidade, ela vai te levar a uma revelação da generosidade de Deus. Amém? Agora, tem alguns irmãos que estão cegos, e eu quero te mostrar que eu descobri isso na Bíblia, e que não é de hoje, essa cegueira para a provisão de Deus. Marcos capítulo 8. Querido, eu vi algo na vida dos discípulos que realmente me deixou aborrecido. Quando eu era criança, a gente tinha aquela bobagem, aquela fantasia de assistir um filme ou um jogo, ficar imaginando se pudesse entrar na televisão. Eu lembro uma vez assistindo um jogo da seleção brasileira com meu pai e o Brasil perdendo. E eu dizia para meu pai, vamos entrar lá ajudar eles, vamos entrar lá ajudar. Ele dizia, filho, não tem como entrar na televisão, o pai tem que dar um jeito, vamos entrar ajudar. Né? E se existisse, querido, uma possibilidade de entrar na história bíblica, eu entraria nessa de Marcos 8, só para brigar com os discípulos de Jesus. Porque isso aqui que eles fizeram me deixa aborrecido. O versículo 1 de Marcos 8 começa dizendo assim, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, esse outra vez, querido, é importante você perceber, porque o milagre que vai acontecer aqui é a multiplicação dos pães, mas não é a primeira. Na primeira, Jesus alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Essa é a segunda multiplicação de pães. Quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles vieram de longe. Agora, olha o versículo 4, querido. Que eu elegi, por conta própria, uma das perguntas mais estúpidas da Bíblia. Mas os seus discípulos lhe responderam, na verdade, responde perguntando, de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmão, se fosse a primeira vez que Jesus vai multiplicar pães e peixes, a gente dá um desconto, ninguém nunca viu isso, eles não imaginam o que pode acontecer. Mas eles já viram o que Jesus pode fazer. Eles assistiram isso de perto, eles presenciaram, querido, algo extraordinário. Eu não creio que isso fosse algo para gente nenhuma, querido, esquecer. Isso não era uma história de você olhar, né, e depois simplesmente dizer, bom, não me lembro do que aconteceu. Agora, estão diante de Jesus, já viram o que Jesus pode fazer, e quando o Senhor começa a insinuar o milagre que ele vai realizar, a pergunta deles é, de onde poderia alguém fartá-los de pão nesse deserto? Irmãos, isso, eu lendo esse texto, eu ficava indignado, dizia, como é que pode? Né? Agora, Deus começou a me fazer perceber nesse texto, e dentro dessa linha que estamos trabalhando, que é uma revelação que está em toda a Bíblia, que a sua atitude determina a revelação de Deus. Se eu tenho atitude de generosidade, isso me favorece a revelação da generosidade de Deus. Mas se eu tenho atitude de avareza, querido, isso me cega em relação à generosidade de Deus. E eu quero te mostrar que os discípulos tiveram uma atitude de avareza, que os impediu de ver o que o Senhor podia e que levou o Senhor a corrigi-los por isso mais à frente. Versículo 5, Jesus perguntou, quantos pães tendes? Responderam eles, 7. Vou te mostrar pela Bíblia que era 8. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, abençoando-os, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da Dalmanuta. Então embarcou, para ganhar tempo. Versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo nenhum, senão um só. Irmãos, se eles esqueceram de levar pães, não fizeram a provisão, e tem no, pão, no barco um pão, é porque esse pão já estava lá. Isso é uma lógica fácil, não tem. Significa que quando Jesus diz, quantos pães tendes? Eles não têm a resposta aqui na ponta da língua, tem que fazer o levantamento, é uma multidão. Eu imagino eles se dividindo em grupos, daqui a pouco volta, né? Pedro talvez perguntando lá para João, na banda que você olhou, quantos pães? Nenhum. Né? Você, Tiago, aqui tem 2, aqui nenhum, não, aqui tem 1. Né? E quando foram somando, bom, 7. Mais o nosso pão no barco, 8. Eu imagino alguém no grupo dizendo, não, 7. Não, mas nós temos 8. 7. Para que mexer com o nosso? Da outra vez era só 5 e já resolveu o problema de todo mundo. Nós temos mais pão dessa vez para menos gente. Deixa o nosso quieto. Eu vou te mostrar aqui de onde eu tirei essa ideia. Para você não achar que eu estou só doido inventando. Agora, a Bíblia diz que eles têm aqui um pão só. Versículo 15. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O Evangelho de Mateus deixa explícito que Jesus queria falar sobre o ensino dos fariseus. Mas quando eles ouvem a expressão fermento, versículo 16 diz, eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Irmãos, quem acha que Jesus está feliz? Jesus está dizendo, vocês não entenderam ainda, vocês não compreenderam, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olho e não enxergam, têm ouvidos não ouvem, vocês não entendem. Olha o que Jesus diz, versículo, fim do 18, emendando 19. Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhesse? Responderam eles, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Vamos tentar entender, querido, o que está por trás da declaração de Jesus. Em primeiro lugar, eu acho que Jesus está dizendo, se com 5 pães eu alimentei 5.000, se com 7 pães eu alimentei 4.000, vocês acham mesmo que eu ia reclamar de um pão para dividir em 13? É como se Jesus dissesse, vocês não conseguem enxergar na frente de quem vocês estão. Vocês não conseguem compreender isso. Irmãos, não faria sentido Jesus, que já multiplicou pães 2 vezes diante deles, estar brigando com eles porque tem um pão só. É evidente que eles estão cegos, querido, para a provisão. Agora, Jesus faz uma pergunta, 2 perguntas que para mim é chave. Ele diz, na primeira vez, quantos cestos sobraram? Vocês lembram da primeira multiplicação? Lembramos. Aí ele pergunta, quanto sobrou? Eles respondem, 12. E da segunda, vocês lembram? Lembramos. Quanto que sobrou na segunda? 7. Ele diz, não entenderam ainda? Irmão, por que sobrou 12 na primeira? Porque eram 12 apóstolos distribuindo e todos voltaram com o cesto cheio. Na segunda vez, querido, não são mais 12 cestos. Na segunda vez são só 7. O que me faz suspeitar que 5 deles estavam na conspiração do pão escondido. E não sei por que eu implico que Judas com o problema financeiro e Tomé com o problema de incredulidade estavam no meio dos 5. Querido, aquele pão que estava no barco era de conhecimento, se não fosse de todos os dois, de algum deles. Mas eles decidiram deixar o deles de lado. E nesse momento, querido, eu quero te dizer algo. Se você contribui sem generosidade, não é que isso vá atrapalhar a obra de Deus. Jesus pôde pegar aquela contribuição e ela abençoou toda a multidão. Mas quando não existe generosidade, querido, o que você fez foi algo feito só pelos outros e nunca vai retornar para você. Seu cesto não vai ficar cheio. Agora, quando você age com generosidade, além de alimentar os outros, permitir que o evangelho seja espalhado, você pode ainda ter o retorno disso em seu favor. Porque uma atitude de generosidade, querido, nos leva a enxergar a generosidade de Deus. Mas o que deixou os discípulos tão cegos para o que Jesus podia fazer? A indisposição de entregar parte deles. Agora, eu e você, querido, muitas vezes já tivemos o nosso momento do pão escondido, com certeza.